pagar os financiamentos com correção monetária pelo BTN, mais juros de 10% ao ano. Fiquem ligados na emissora Notícia, próxima edição do Informativo 1010, às 13h55. Vem aí pela Rádio Bahia, Clube do Coração. ZYH 448, 1010 kHz, Rádio Bahia, AM. Uma hora, pontualmente uma hora. Boa tarde, amigos da Rádio Bahia. A partir de agora, até as 3 horas, o Clube do Coração. A sua participação pelo 3213611, pedindo a sua música preferida e mandando um recado, uma poesia para quem você tanto gosta, para quem você tanto ama. Até as 3 horas, o Clube do Coração na Rádio Bahia. De Mônica Cristina de Conde para alguém de Conde. Tu és a uva daquela que faz o vinho. Teu peito é a gaiola e eu sou o teu passarinho.